vou me atrasar. Ninguém vai notar o batom borrado na boca. Minha camisa rasgada, detalhe da minha roupa. Aquela mancha no meu braço ainda tá dolorida. Mas não há nada que o tempo não cicatrize as feridas. Eu suporto a dor, sou forte sem me impor. É só sorrir sempre, esquecer o que já passou. Meu coração não tem maldade, acho que sou inocente. Não guardo mágoa de ninguém, tenho que ajudar sempre. Será que eu tô errada, sei nem o que tô fazendo? Por que que toda manhã tenho que ter dinheiro? Tomara que hoje eu ache alguém carinhoso, que não seja agressivo, que não machuque meu corpo. Sempre no mesmo lugar, ela que vai me encontrar. No calçadão esperando a madrugada passar. Eles não querem saber. Não me vê. Quando converso comigo, eles já querem saber quanto que é. Entra logo, o carro sai queimando. A desculpa de sempre, pode ter gente filmando. No posto de gasolina, o motorista me chama, me pega no colo e me oferece uma grana. Fico com medo, mas vou com lágrimas nos olhos. Numa boleia escura e toda suja de óleo, aquele homem com cara de mal tira a camisa, um cheiro insuportável de suor que impregna. Fica me olhando do tipo esquisito. Foi ali que eu senti que não devia ter ido. Ele me puxa com força, rasgando a minha roupa. Me dá um tapa na cara, fica calado e seja boa. Me fez mal de várias maneiras, cê imagina. Depois me mandou embora sem me pagar. Tô perdido. Eles não querem saber. Machucada, com o corpo todo roxo e a cara inchada. Fiquei calada, nem dei ideia. Cê tá maluco? Se minha mãe fica sabendo, me enche de murro. Mesmo assim ela ficou meio desconfiada. Todo dia eu via ela bicando minha casa. Quando eu saía, quando eu chegava, as madrugadas, o que será que ela quer? Já tô ficando grilada. Carro de polícia na porta de casa, uma multidão gritando, ali tem coisa errada. A porta arrombada, os meus irmãos chorando. Que parada cabulosa, o que que tá pegando? Fico assustada, vou correndo pra tentar saber. Todos me olham com pena, minha vizinha me vê. Diz pra mim ficar com ela e soluçando me abraça. Depois eu vejo minha mãe saindo algemada. Eles não querem saber. Um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalo, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo.